Fazer. Meu pensamento me leva até você. Será que foi bastante? Não sei dizer. Quem tem razão ou quem deixa de ter. Agora pouco importa se eu paguei pra ver. Coração duro não arruma nada. Você tava comigo, mas eu não tava aí pra nada. Tem um ditado que faz sentido normalmente. Só se dá valor quando se perde, é quente. Senti na pele, não é pra qualquer um. O amor que eu sentia sempre foi incomum. Eu tô chapando, podia ser de outro jeito. E o sentimento bate forte dentro do peito. Cadê você pra me fazer sorrir? Eu tô aqui, só quero te ouvir. Meio contraditório, eu sei, mas é assim. Só você é aquela que faz bem pra mim. Já faz uns meses que eu tô sozinho. Só dando um tempo, seguindo o meu caminho. Meu telefone é o mesmo, só pra constar. Quem sabe um dia você possa me ligar. Ou por engano, pra eu ouvir a sua voz. E saber que nesse mundo não estamos sós. Eu só queria ser aquele cara que só tinha olhos pra você. E fazer tudo o que você quiser. Jamais vou olhar pra outra mulher. Eu só queria ser aquele cara que só tinha olhos pra você. E fazer tudo o que você quiser. Jamais vou olhar pra outra mulher. Ela era o troféu, mas eu queria o pódio. Uma linha fina entre o amor e o ódio. A ventania fria, eu vejo as folhas caindo. Um casal passa por mim abraçados, felizes, sorrindo. Que eu tô sentindo inveja ou saudade. Eu tô pagando o preço por ter faltado com a verdade. Chuva gelada no meu rosto me faz lembrar. Quantas vezes eu chorei e te fiz chorar. Que vazio é esse que meu coração sente? Confesso, tá difícil de seguir em frente. Será que esquecer, recomeçar é o caminho? Será que a aprendi ficado esse tempo sozinho, brigando comigo mesmo numa batalha diária. No espelho eu vejo uma imagem solitária, decadente, que sofre indiferença e que agora entende a cobrança da presença. A melhor parte de mim não está mais aqui. Isso explica porque não consigo mais sorrir. Fico me perguntando o que farei sem você. Na poesia encontrei a minha chance pra dizer, sem nenhum tipo de medo ou pudor, que a sua mágoa um dia passe e não vire rancor. E agora é com você, a minha parte eu fiz. Reconheci, sofri, vou procurar ser feliz. Só queria ser aquele cara que só tinha olhos pra você. E fazer tudo o que você quiser. O que você quiser. Só queria ser aquele cara que só tinha olhos pra você. E fazer tudo o que você quiser. Jamais olhar pra outra mulher.